se me derrubar. Eu tô na área, o juiz tem que apitar. Se me derrubar, se me derrubar. Eu tô na área, o juiz tem que apitar. Se me derrubar, se me derrubar. Eu tô na área, o juiz tem que apitar. Nossa, para você na casa. Se me derrubar, se me derrubar. Eu tô na área, o juiz tem que apitar. Lá vem o poeta. O poeta chegou, abalando as estruturas com pensador. Tô ligado, se liga, se liga, tô ligado, se liga, tô ligado. Eu também tô na área, na linha imaginária que separa a minha mão da sua cara de pau, que já tá cheia de cupim na tela da televisão mentindo pra mim. Eu vou dedetizar você, desintegrar a TV junto com o Tito Dinamito, os FDP. Filha da puta, filha da puta, filha da puta. Meu ouvido não é pinico, então escuta. Eu não aguento, eu não aguento. Seu caô, tremendo 7-1, fazendo pose de doutor, jogando verba no bolso e no ventilador. Fedor, tapa o nariz. E você, DJ, o que que diz? Hoje eu tô feliz. Hoje eu tô feliz. Hoje eu tô feliz. Hoje eu tô feliz. Feliz. Faço o diabo feliz. Agora com vocês, Gabriel, pensador no microfone outra vez. Tito, é perito no beatbox. Tá bonito, rola o hip hop na vitrola. Cabo Verde, Moçambique, Angola. Salve meus irmãos africanos e lusitanos do outro lado do oceano. O Atlântico é pequeno pra nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar. Quando eu tô em Portugal, passe muito bem, porque lá o bacalhau é nota 100. Pode ser no forno, pode ser na brasa. Gabriel, pensador, já é de casa. Rogagem, eu viajo de Lisboa até o porto. Só fica parado quem tá morto. Como disse meu colega Fernando Pessoa, navegar é preciso, então não fique aí à toa. Bem-vindo ao nosso barco, aqui quem fala é o comandante pensador, levando o hip hop onde eu for. Terra vista, terra brasileira, terra improdutiva, terra de bobeira, terra sem gente, gente sem terra. G-U-E-R-R-A. Guerra! Cadê a ordem? Cadê o progresso? Cadê os índios? Tão lá no congresso. Cadê o ano 2000? Cadê o Brasil? Pátria que me pariu. Onde está o dinheiro?